彼女踊ってる、彼が踊ってる、皆さん踊ってる、楽しみだろう。いいな音楽今聞こえるよ。もしあなたが楽しいだったら下まで行って。 Estamos na área e se derrubar é pênalti. Saudações, nobres ouvintes. Estamos começando aqui mais um APCcast. A que ponto caminhou este podcast, o podcast oficial da No Batidão do Kawaii, o que reina é o Desugo. Como recebemos um feedback até que decente, né, do nosso programa piloto, então a gente está aqui de volta para mais um episódio desse nosso anime. Eu sou apenas um cara normal que faz memes por hobby, me chamo Saitama e sou o host deste modesto podcast. Hoje tenho aqui ao meu lado a equipe mais infame de otakus criadores de conteúdo da memesfera. Dane-se o mundo que ele se chama Raimundo. E aí, meninos e meninas. O cara que percebeu que tudo é um meme, o comediante da NBK RD, o Blake. É uma sexta-feira à noite, um comediante morreu em Goiânia, Goiás. Temos também ele, que é o único coadjuvante que conseguiu o papel de protagonista, o figurante. Que só queria ressaltar aí que nossos ouvintes não são novos. Tudo bem. Ele que caiu como uma luva nesse podcast, o Luve. Ah, a melhor piada de todos. Bicho, falava daquele museu lá que tava melhor. Não, é o museu do Luve. Eu não consegui pensar em coisa melhor, então fica isso não, aí mesmo. É, primeiramente, eu gostaria de mandar um grande abraço aqui pro nosso Jojo Feg preferido, o Mitosonic, que não pôde participar de hoje, porque ele passou por uma cirurgia, né, e tá em recuperação. Bom. E, em segundo lugar, gostaria de dizer que, mesmo não presente, o lendário Soma em Terra também se fará presente nesse programa, sempre zelando por nossas almas, né? Ele não tá presente, mas tá presente ao mesmo tempo. E bom ressaltar também um grande pau no putos que não quiseram participar, não responderam a mensagem também. Só é, tiveram umas figuras aí que falaram que queriam participar e chegou na hora, sumiram, né? Mas ok, depois não adianta vir chorando. Foram comprar cigarro. Foram comprar cigarro e não voltaram. O foda é que o francês realmente deve estar comprando cigarro. Ele realmente está comprando. Eu acho que os dois, tipo, os dois sumiu junto. Eu acho que eles estão planejando fazer um podcast só deles dois. Eu acho que eles estão planejando pegar o Michael Kiss. O Ritarino vai pegar e colocar o Michael Kiss pra ouvir o francês falar merda por 3 horas como forma de tortura. Pô, é mó, isso daí é cruel demais, hein? Oh, oh, oh, oh, quero estar com você. Oh, oh, oh, oh, para te proteger. Antes de partir para o tema do podcast, eu gostaria de abrir um pequeno espaço aqui para comentar algumas notícias recentes, né, da Otakusfera. E a notícia que foi selecionada, que é a mais relevante dos últimos dias e que também é uma das mais tristes que um fã pode receber, é que Hunter x Hunter entrou em hiato novamente. Se não me engano, se não me engano, o mangá se encontra no capítulo 380 e ele foi lançado, acho que se não me engano, por volta do fim do mês passado, lá pelo dia 30, e já entrou em hiato de novo, o que não é surpresa pra ninguém. Ele vai ficar sempre. Será que vai acontecer alguma coisa, né? Se é amaldiçoada a não conseguir terminar o desenho. Eu me pergunto. Talvez ele morre. É. Ou surge alguma coisa melhor pra ele fazer do que falando que sem a mangá, né? Fazer meme. Porque o mangá vai sugando a vida dele, sabe? Tanto é que ele não é muito animado em desenhar o mangá. Pode reparar que ele desenha preguiçoso pra caralho. Sim. Acho que ele se mantém longe do mangá pra não ficar. Mas, a primeira publicação foi quando mesmo? Se me engano, acho que foi 1500, mais ou menos. Eu lembro desse dia, eu tava lá. Muita gente não sabe, né, mas ele tem um contrato bem flexível com a Shueisha, né, que permite que ele poste... Ele é um memista agora. Pera aí, você corta essa parte, né, deixa eu falar de novo. Claro que eu corto. Tem muita gente que não sabe, mas ele tem um contrato bem flexível, né, com a Shueisha, onde é... Pera aí. O Hunter... Hã? Como é que é o nome aí da empresa? Shueisha. Raul Seixas. de Ford. Não, pô, é sério. Não, Shueisha. Porícola. É a editora que publica a revista Shonen Jump. Shueisha é... não é um personagem lá do Tiesperico? Não sei. Shueisha pra mim era aquele país lá. Caralho, essa foi muito ruim, né? Não, ignora essa piada, foi muito ruim, pelo amor de Deus. Eu não vou cortar isso, cara, na moral. Tem que cortar, cara. Essa vai ficar. Eu aceito pagar esse mico pela nossa honra. Pelo bem maior. Bom, voltando, né? É, muita gente não sabe, mas o Togashi ele tem um contrato bem flexível com a Shueisha, né? Que é a editora lá que publica a revista Garoto Pulo. E nesse contrato dele, o Hunter x Hunter, ele não é incluído nas pesquisas de popularidade, né? Da Shonen Jump. Então, o mangá, ele não depende da popularidade, né? Então, se ele tá indo bem ou ruim, o voto do pessoal não interfere nisso. Então, ele pode lançar o capítulo a hora que ele quiser, se ele quiser lançar um por ano, um por mês, e assim vai, né? Não... Eu demorei alguns segundos pra entender o Garoto Pulo. Eu também. Porra, bem, eu vi aqui, cara, a primeira publicação é de 98 mesmo, ou seja, faz o quê? 20 anos, né, que ele tá nessa merda. Porra, cara, ele já tava cansado de fazer mangá quando ele fazia Yu Hakusho. Quando eu tava na metade de Yu Hakusho, ele já tava cansado de fazer mangá. Imagina agora. Sim, 20 anos, cara, com a mesma ideia na cabeça. Eu falo assim, porra, eu tenho que terminar aí, não termina aí. Porra, eu tenho que terminar aí, eu tô com a ideia aqui, eu tenho que terminar aí, não termina aí. Fica nessa merda, caralho. Cara, ele já tá naquela, né, tô nem aí, eu quero é transar. Jogar Dragon Quest. Mas será que ele não é chinês, não, mano? Tá sendo escravizado, então não. Mas é uma relação com a editora, é isso, é escravidão mesmo. Não, na verdade, ele pode trabalhar a hora que ele quiser, né? Então, Hunter x Hunter é um mangá chinês. Daí tem uma teoria aqui que tem gente que bota muito fogo nela, é que o Togashi ele é o Suishida, né? Que é o autor de Tokyo Ghoul. Eu não entendi muito bem qual que é a relação, por que, que o pessoal associa os dois, mas dizem que é porque Tokyo Ghoul tem alguns aspectos, personagens, algumas ideias parecidas, por ser um mangá também que foge dessa ideia maniqueísta e tal. E daí falam que eles não tá, que ele não tá desenhando Hunter Hunter pra desenhar o Tokyo Ghoul RE, né? Eu acho que eles dividem o mesmo corpo. Daí aquele trecho da música do Tokyo Ghoul diz que há alguém dentro de mim. É verdade. Ele tem dupla personalidade, né, cara? Quando o Togashi toma conta do corpo, ele desenha o Hunter x Hunter. E eu acho que ele pode ser o de Death Note, né? Porque ninguém sabe quem é o autor de Death Note. E quando é que ele joga... Quem ele se torna quando ele vai jogar Dragon Quest? Acho que daí ele é o Togashi mesmo. Eu não sabia desse negócio sobre o... Pelo autor do... É o Tsugane... Tsugumi Oba, né? Eu não sabia que ele era desconhecido assim também. De Death Note? Eu vi ele. Ah, mas tem um monte de autor que não revela o rosto também. Eu não sabia isso aí também, não. Tô sabendo agora. É informação aqui. É informação, cara. É. Muito bom. Tem muito youtuber também que não revela o rosto, né? Cara, aliás, o livro do Zangado tá assinado o quê? Zangado mesmo? Eu não sei nem se ele tem... Zangado não é uma pessoa, ele é uma ideia, né? Exato. E ideias são cara, de cara, eu tenho uma teoria que ele e o Felipe Neto são a mesma pessoa. Pode ser. Será? O que é ser gamer? Gamer. Eu pensei que você ia perguntar o que é ser gamer. Eu também achei. O que é ser gamer? Como se tornar um? Como eu me tornei um? Cadê a imitação nessa hora, Remo? Ah, eu não consegui achar o discurso dele falando sobre ser gamer. Não. A gente tem um Raimundo aqui pra fazer ao vivo. Cadê a imitação? Porque eu ainda tô refletindo sobre essa ideia do Felipe Neto ser o Zangado, cara. Que doideira, hein? Eu acho que ele tinha que ser alguém tipo Nando Moura, cara. Porque o Zangado, ele tá meio fora dessa área que o Felipe Neto atua, né? Prove. É. Fui refutado. Eu não tenho argumentos pra isso. Porque tanto o Nando Moura, quanto o Zangado, quanto o Felipe Neto, o público deles é criança. Tio Zang, não fala isso do tio Zang, não, cara. Aliás, eu acho que o Nando Moura é uma criança, só que de barba. Ele é baixinho, né? Agora. Ele tem a altura de uma criança mesmo. Mano, faz sentido, isso agora. É bem preconceituoso com qualquer anão do mundo. Não, mas você pode reparar, o Moura tem todas as atitudes. Ele imita, né? Ele faz aquelas imitações lá, falando fino e tal. Ele acha que nem criança birrenta, né? Tá fazendo birra pra ganhar as coisas da mãe. E ele realmente acha que ele imita bem, velho. Nossa, uma vergonha alheia as imitações dele. Ah, eu dou risada, cara. O canal do Nando Moura é de humor, né? Pra dar risada. Nando Moura. Eu lembro das imitações dele da Kéfera, bicho. Caralho. ele se vestiu de Kéfera, mano. Ah, não, ele se vestiu de Jolt, Jolt lá. Falando nisso, a Kéfera também é outra que foi sugada pelo limbo, né, do YouTube. Ela sumiu, cara. Tá bem sumida, né? Eu acho que quando... Eu acho que é o ciclo do YouTube, né, cara? Você vê... Porque, ó, o Felipe Neto, ele ficou um tempo em ascensão, daí ele sumiu e depois voltou, né? A Kéfera ficou um tempo em ascensão, ela vai sumir agora e vai voltar depois. Vai voltar mais forte. O Felipe Neto, ele ela sempre tá indo... teve aí, cara. Tipo, mas se tu pensar... Mas ele ficou um tempão sumido. Não, cara, mas ele tava por trás da Paramaker. Todo aquele tempo lá da Parafernália. Ah, mas tipo, não tava dando nada, né, cara? Ninguém ouviu falar dele. Mas a Kéfera tava, também tá lá em algum lugar. Tipo, ele tinha a visão ali empreendedor... Como que fala empreendedorista da coisa? Tipo, ele fala empreendedorial. É, mas... ele tinha tanta visão que o bagulho dele foi pro espaço, né? E ele vendeu quando tava em alta. E ele vendeu e ficou rico pra caralho. E renovou o conteúdo dele. Vendeu, cara. Ah, eu ouvi falar que, vendeu, né? Que não tinha dado certo. O negócio não, não. Vendeu quando, não... Tipo, quando começou a baixar, ele já vendeu e retomou o canal dele já com esse novo alvo já. Ah, cara, eu pra não falar sabe. A verdade, se analisar Maquiavel e o Felipe Neto, é muito parecido, porque, tipo assim, o cara tem uma puta visão de um príncipe. Caralho. Príncipe Neto. Então agora ele é o Zangado, ele é Maquiavel. E ele, não, ele normal, e ele normal, ele já tem dupla personalidade. Vocês já repararam, né? É, cada cabelo colorido é uma personalidade diferente, né? Ele é tipo o Sensui. Não, mas antes disso, antes, o canal dele era normal, sem óculos, era ator, tudo mais. Aí, ah, é que... verdade. Ele é aquele personagem. Ele é tipo o Camina com óculos, Camina sem óculos, né? Felipe Neto e The Cooler Felipe Neto. Cara, aliás, eu acho que deveriam alguém, tipo, se visto o Felipe Neto na rua, assim, colocar um óculos escuro nele pra ver se ele começava a voltar a ser aquele Felipe Neto de 2012, saca? Vai que caralho, né? Velho. É verdade. Esse óculos do Felipe Neto é um dos artefatos místicos do YouTube, né? Junto com a máscara do Zangado. E... Caralho, moleque. É YouTube Versa, ele é cheio desse misticismo, essa mágica envolvendo. Sempre tem magia por trás de todo mundo. Aí tem o que mais? Tem o bastão do Correr Moura, de beisebol lá. A toalhinha dele também é sagrada. É, de fato. E, porra... O revólver do Palfoxo. A marreta do Zóia, né? Ah, é a marreta do Zóia. Aquelas armas lendárias, né? Uma hora vai chegar o Vingador e ele vai atrás de todo mundo, atrás de todos esses itens que eu tô falando. Ele vai reunir tudo isso pra dominar o YouTube. Eu tenho a teoria que o óculos do Felipe Neto foi forjado por Loki. Assim como a máscara lá do... É verdade. Quando ele coloca... Nossa... Ele se transforma. Comentário em off, viu? Tanto é que Félix, mas vai responder pergunta hoje? Só terminar aqui o meu raciocínio. Tanto é que o Nando Moura, ele também imitou o Felipe Neto, colocou óculos. Ele virou um ser totalmente diferente, balançando os braços, falando Ele não tava imitando o Felipe Neto, cara. O Felipe Neto não fala assim. Ele virou outro ser. Exatamente. Ele assumiu a essência, quer dizer, o objeto transferiu a essência daquela personalidade pra ele. Aquilo de lá é um artefato místico perigosíssimo. Com aliás, outra coisa, a máscara do Zangado também. Vocês lembram de 2013, a onda do Não Vai Ter Copa? Todo mundo colocava a máscara do Anonymous e virava uma criança também. Puta. Mas aí que tá, será que ninguém viu o Zangado sem máscara? Porque sem máscara ele tem outra personalidade? Vai que seria o Felipe Neto. Ele nem será sabe. Que a família dele sabe que ele é o Zangado? Eu acho que nem ele mesmo sabe que ele é o Zangado. Ele coloca a máscara, tipo assim, quando ele tira a máscara ele esquece de tudo. Será que ele tira a máscara alguma hora? Não, ele tira, porque ele tem que comer, né, cara? Será tipo que ele assim, tem rosto? E tem um detalhe, tem o Zangado, tem o Contente e deve ter mais 5 youtubers aí perdidos que usam máscara e não tem personalidade. O Contente é o primo, o Contente é o primo pobre do Zangado, né? Aí, tá, deve ter os outros. Ele usa o rachudo também, né? Usa uma máscara defeituosa. Então, deve ter alguns youtubers perdidos aí, o Atinho, o Dunga, o Mestre. Oi. encontrar eles aí, e eles devem ter alguns dos itens aí perdidos deles nórdicos. Tipo assim, uns mais fracos, né, na hierarquia mais baixa e tal. Eu acho que você pode ver que o Content, ele é um cara que, apesar dele ter feito sucesso, ele nunca chegou a ser algo estrondoso, né, relevante, assim, pro YouTube. É um... Então eu acredito que essa máscara dele é uma cópia que falhou. Foram tentar copiar a máscara do Zangado e falharam. Daí isso é um item, um artefato defeituoso que não consegue atingir todo o potencial. Cara, eu acho que o David Jones, ele tentou fazer alguma transmutação a partir disso e aí retiraram uma parte muito importante do corpo dele, que era a gordura. Cara, a troca equivalente. É um bom ponto isso aí. É, eu acho que o Nando Moura também tentou e arrancaram uma perna dele. O Nando Moura, em vez de ele perder uma perna, ele perdeu metade de cada perna, né? Por isso que ele... Pode reparar que ele sempre anda ajoelhando. Pô, e aquela teoria lá do Roberto Carlos ser o Eduardo lá do Fumeto? É verdade. Também tem isso, né? Ele tem a perna transmutada. Os dois têm cabelo comprido, né? Já é uma prova bem forte também. Ele sacrificou se tu parar pra pensar, como que é o nome do... O Roberto Carlos é vegetariano ou ele é vegano? Porque se ele for vegano, ele não toma leite também, né? É, tem isso aí. Caralho. Bom, vamos pro tema agora, que eu acho que a gente já se desviou um pouquinho só, né? Não, a gente tem que falar as verdades aí pros ouvintes mesmo. Não, né? Eu quero... Acho que cabe... Eu saber quem que é o Alfonso. Sim, acho que cabe fazer um programa só pra falar dessas teorias, né? Sim. Seria bom. Não, eu queria saber quem seria o Alfonso brasileiro, se o Roberto Carlos é o Ed. Eu acho que é o Fofão. Não, mano. Se tu for pensar... Não tem ninguém que use uma armadura no cenário nem do YouTube nem da TV brasileira. Não, porque é só pensar assim, no final do anime, o Louro José. Cara, tem aquele robô, como que é o nome? O Louro José, é verdade. Aquele robô que foi no Silvio Santos. O robô do Rebolation. Falar que é a Ana Maria Braga. O robô do Rebolation, que foi no Silvio Santos. É mesmo, né, velho? Aquele robô lá, velho. Caralho. O robô do Rebolation, eu não conheço esse. Postaram no grupo esses dias ainda com a música do Evangelion, remix. Ah, é aquele robô que fica dançando, ué? É, aquele robô lá. Não, mas no final do anime, é porque assim, o Roberto Carlos, ele é como o Ed no final do anime, porque o Ed recupera o braço. Só tem a perna que não. Então tem que ser o Alfonso do final do anime, né? Mas o que você acha? Eu acho que o Louro José da Maria Braga, né? Não sei se é melhor. Mas não tem muita relação com o Louro José com o... Ele é um... Falando que o penteado da Ana Maria Braga até que parece o Alfonso ali, não parece não. Cara, e o Ramstang? Stang seria o Faustão? Não, o Marcolino Pereira. Quem que é esse, mano? É, ele é o filósofo do Kais Kais. É ele que é o responsável da churrasqueira de controle remoto. Ah, sim, porra. O Faustão seria o Mais Hugs. Mas, porra... Porra, não, eu não quero aceitar essa realidade que o Faustão vai morrer. Ele morre. Não. Sabe quem que mata ele? Sabe quem que é inveja? Sabe quem que é inveja? É o Caçulinha. Quem que teria mais inveja do Faustão? É o Caçulinha. Quem que não tem destaque no programa do Faustão? Quem que é obrigado a só ficar tocando música e o Faustão pede? É o Caçulinha. Ele é a representação da inveja. Pô, agora tudo faz sentido. Bicho, a Eliana seria luxúria? Não, eu acho não, que. Eliana... Os homuncos, eu acho que os homuncos deviam ser os youtubers mesmo, sabe? O Zangado, o Contente. O Contente é o orgulho, com certeza. Cara, aliás. É. Os youtubers também a gente pode relacionar eles aos 7 pecados capitais. Não só de Fullmetal em relação. Porra, bicho. Sim, caralho. A marreta do Zóia é a mesma coisa da guria gigante lá que eu esqueci o nome, porque faz um ano que eu vejo, que é 2 anos Diana, que eu vejo. Diana, eu acho. Diana. Então é isso aí. Então é isso aí. Ele que entende de Nanatsu no país, é. Ele não tá aqui agora. Eu não entendo nada desse troço. Eu só vi a primeira temporada. Eu só sei que tem umas lore lá e que aquela guriazinha fada seria a Lorena do Careca TV. Pô, por quê, mano? Sei lá, bicho. Olha lá. Sabe o que eu acho escroto, velho? Porque eles não levam muito a sério os pecados capitais em Nanatsu no Taizai. O Ira, ele não fica puto. Ele fica rindo do bobo. É, só fala que ele se arrepende de ter ficado puto uma vez. Até hoje eu não vi o que foi que ele fez. Só vi a primeira temporada, né? Não posso falar nada. Eu também vi a primeira temporada já. Cara, isso aqui é a melhor review de anime que tem. Tipo assim, ninguém nunca viu o bagulho. Tá todo mundo foda. É, assim funciona, mano. É muito bom. Então vamos dar notas aqui pro anime que a gente não assistiu. Vamos lá. Nanatsu Taizai? Sim. Eu dou 7 porque eu vi um hentai uma vez e eu gostei. Era quem? Quem eram os personagens lá? Eu não lembro. Eu acho que era aquela de cabelo branco lá. Ah, não. Ela é não. Top. Cara, eu vi um de... Que eu gosto lá é o Ban. Eu vi um Ugly Bastard que era com o King gordo, saca? Bom pro caralho. É. Pô, tem o nojo do King deve gordo. Deve ser... O maluco deve se transforma ser... literalmente. NTR, né? Se tem um gordo no meio, geralmente é NTR. Eu nunca sei essas tags, hein? Caralho. Não, cara, eu sou puro. Bicho, eu pensei um bagulho muito bizarro aqui, que seria o Ban vendo o King Gordo e a guriazinha lá, que ele... Ia ser uma mistura de Loli, de NTR, de Ugly Bat, caralho. Chega, é caralho. Por favor, pare. Corte isso aí, por favor, Félix. Não, não os corte. Vocês são obrigados a ver isso. Agora. Puta. Eu vou contar nada. Sabe quem que ia ser o Ira? O Ira não ia ser o... Não, tô falando de Fumeto agora. Quem ia ser o Ira não é o Ratinho, é o Gorgete. Não existe ninguém mais puto que o Gorgete. Verdade, mano. Ninguém pode negar isso. Exato. O Gula ia ser o Velberan, né? O Velberan, que tem aquele canal que ele faz review de comida. Quem seria o Velberan? O Gula. O Gula? Quem é Velberan? Achei que fosse o Faustão. Ideia. Ou a Palmirinha. Acho que a Palmirinha seria aquela guria, a avó da Winry lá, que eu esqueci o nome dela. Ah, é. Ninguém sabe o nome dela. Ah, é a doutora Rockbell. Sim. Rockbell, né? Pô, o Dudu Camargo lá, quem que é ele mesmo? Dudu Camargo não, filho do King Bradley lá. É o... Ah tá, o... É o Orgulho. É o Orgulho, né? Quem que é o Orgulho mesmo? Dudu Camargo. É, você... É verdade. Talvez você já fez aquele meme lá. Eu já fiz a piada sem perceber. A piada superior. É tipo você falar assim, aquele anime do Neymar lá. Ah, porque tem um protagonista que lembra o Neymar, sabe? Foi qual que é esse anime, mano? Mano, eu acho que se tu não sabe, você tá muito pouco qualificado pra fazer parte do podcast, você tinha que dar uma pesquisada aí, sabe? Antes de integrar aqui os assuntos e tal, porque review aqui é muito séria. Então acho que você tá fazendo descaso. Desculpa aí, mano. Na próxima vez eu vou preparar melhor. Caraca. Mas então, sobre as reviews do animes que a gente que não viu. Esse é o... O Cobiça. Muito bom. Cobiça? Cobiça, é a ganância, né? Ganância, isso. Cobiça é a ganância. É que eu esqueci, eu pesquisei aqui o nome, esqueci qual que era. Apareceu Cobiça. Ganância, sei lá, mano. Quem quer subir no rank ali? O Silvio Santos, eu acho. Ganância. É, o Silvio Santos. O Silvio Santos é o pai, né, velho? É verdade. O Silvio Santos tá porra. A ganância. Seria a ganância. Eu esqueci como que fala o nome do cara, o Hohenheim. É assim que fala? Hohenheim. Hohenheim. Seria ganância. Ah, o Edmar. Notícia urgente. Terminei o meme. Eu acho que ganância. O cara tá fazendo meme enquanto... Isso que é competência, hein, cara. Pô, duas caixas d'água com um coelho só. Uma sugestão pro ganância. Caixa d'água? Pera aí. Cara, o Goofy pelo menos tá fazendo meme. Eu tô lembrando do hentai que eu descrevi aqui. Pois é, continua. Ignora esse comentário. Já era. Existem duas coisas que não podem ser. Esqueci o ditado, velho. Vou falar assim. Eu só sei que é o negócio da pedra jogada e... Bolsonaro 2018. O joelho ralado. O agavisto do hentai lido. Tudo nesse mundo pode ser explicado com base na alquimia, a lei da troca equivalente. Direitos são dados no preço do dever. Lembrei da história dos dois monstros. Eu vou deixar minha recomendação. Você tirou aquela história lá. Não, eu vou fazer uma recomendação aqui, então assistam ou leiam o monstro, que tem a melhor história sobre dois monstros. Mas tipo assim, o nome do dragão é Monster? Oi? É tipo Sete Monstrinhos? Não, é cara, é muito subjetivo, sabe? O nome é Monster, mas não aparece nenhum monstro. É porque o monstro é quem tá lendo. Exato. Isso aí, velho. Monstro somos nós. Monstro é quem deixa a sociedade caminhar pra onde tá caminhando. O Lula preso. Monstro é aquele que tá dentro de mim. Me diga então como fiquei assim. Caralho, velho. Eu acho que o monstro é o Sumin Terry. Cheguei à conclusão, então, que Monster tá falando sobre um Raven, sobre o tema de abertura de Tokyo Ghoul. Nossa, agora faz sentido. Pera, vamos... Cara, aliás, falando em... Ou talvez você tá falando de Hunter x Hunter. Exatamente. Porque afinal é do mesmo autor. Sim. Até que se prova o contrário. Se tirarem uma foto do Togashi e do Suishida juntos, daí eu acredito que eles são duas pessoas diferentes. Agora que eu parei de pensar, esse aqui é o primeiro ou o segundo episódio? Segundo episódio, vai se chamar? Não, esse é o episódio 1, o outro era o 0, era o piloto. Ah, então tá certo. Esse aqui é o episódio 1, e pelo visto seguiu o mesmo rumo, né? Que é um rumo que não tem um rumo. Exato, cara. Mas como você já tá. Eu acho errado a gente colocar tema no podcast, cara. Pois mesmo, é, tipo, não vai ter um tema pelo que eu tô vendo. Esse aqui foi muito bom. Como é que a gente vai colocar título nesse podcast? Não vai ter um tema, cara. Pô, cara, me diga então. Me diga então. Me diga então, aí. Esse vai ser o nome desse episódio. Me diga então. Me diga então, aí você escreve lá. Feedback. Assista o Monster. O Monster. Assista. Ô figurante, você tá vivo ainda? É verdade, o figurante falou por mim. E... Mano. Ô figurante, fala três pontinhos aí pra gente saber que você tá aqui. Beleza. Ele tá presente. Cara, mas eu lembrei de uma coisa agora de Fullmetal. Tem o Guilherme Gamer, né, cara? Que ele perdeu a mãe. Apareceu tá aqui, aqui, cara. Cara. Pablo Vittar se conhece helicóptero com Lula e Forte. Não tem nada a ver, desculpa. Não tem nada a ver, mano. Tá desculpado. Grande personagem dos animes. Será que o Lula sacrificou o Mindinho pra recuperar a mãe? Ele perdeu a mãe? Não, deve ter perdido, né, porra. Olha a idade dele. Aí não, mano. Tá vivo. Lula. Eu lembrei agora de um. Da época eu jogava Perfect World, um RPG. Daí eu fiquei sabendo da notícia de um moleque que ficou jogando lá, a mãe mandou sair, ele não saiu e bateu nele, né? Aí ele morreu. Caralho. Daí a alma dele foi transferida pra dentro do jogo? Ah, não sei. Seria uma história melhor do World Art Online. O Lula tem mãe? Porque pra mim ele era o filho do Brasil. E tipo assim, então. O Brasil já tem um pau-brasil, né? Nós somos a mãe dele. Sim, foi tipo assim: isso é uma parte da energia de cada brasileiro, só que. Ele é uma ideia. É uma ideia. Sim, justamente. Vocês conhecem deuses americanos? Eu sei que é. Mas você sabe o conceito? Sabe o conceito por trás? É que os deuses, pra eles existirem, as pessoas têm que crer nos deuses. É isso que mantém os deuses vivos. Se as pessoas deixarem de acreditar nos deuses, eles deixam de existir. Então, enquanto as pessoas acreditarem no Lula, ele vai continuar firme e forte, entendeu? É por isso que o Lula sempre vai ser preso amanhã. Porque se ele for preso amanhã, a gente nunca vai esquecer que hoje ele não tá preso. Porque ele só vai ser preso amanhã. Ou seja, ele sempre vai continuar vivo na memória da sociedade brasileira. Exatamente. Preso amanhã. E sabe por que o Lula não é preso? Porque o amanhã nunca chega. Sempre tá. Mas ele foi preso hoje. Mas o hoje? Hoje não é amanhã. Hoje não é amanhã. Cara, hoje vocês já pensaram, tipo assim... O hoje é o ontem de amanhã, não é o amanhã em si. O amanhã é um mito, ninguém nunca chegou no amanhã. Não, quem já chegou na manhã já morreu. Ou não. Tipo, imagina a pessoa que tá vendo o podcast daqui 7 anos e tá vendo que o Lula foi preso hoje. Aí, tipo assim, ele vai saber que... Mesmo daqui 7 anos, a pessoa vai estar no hoje. Exatamente, galera, eu tenho que sair aqui. Bom, onde que a gente tinha parado? Peraí. O problema que era sobre o Lula, né? Sobre o Lula. Noragami ser baseado no Lula. Ah, sim. Aquela hora que você falou Noragami, eu entendi os deuses americanos. Não sei porquê. Não, eu falei deuses americanos, mas é um conceito parecido. Mas é basicamente, lá no Noragami, lá tem o Ayato, né, que sobrevive através das oferendas lá. Então ele tem meio que se prostituir lá pra conseguir trabalho, né? E ele vai sobrevivendo em cima disso. E é basicamente que, se você for analisar, o Lula, pra sobreviver, ele precisa de voto, né? Exatamente. Mano, olá, eu sou o Ben Max. Nossa, o figurante saiu da calma. Ah, o figurante está aí, mano. Ah, saiu, cacete. Ué, cadê ele? Ele tá offline. Não, não sei se dá um lembro. Porque é o seguinte, se você tem uma pílula do dia seguinte, significa que sempre vai ter um dia seguinte, sabe? E... Ou é mesmo, né, velho? Então se tomar uma pílula dessa todo dia, a gente vira imortal? Exatamente, não. Porque é a pílula do dia seguinte. Se você tomar, significa que sempre haverá um próximo dia. Exato. Nossa. Ou não, né? Ou não, porque o amanhã não existe. A gente já combinou isso. Então, um se paradoxo. Tomar isso aí. Se o amanhã não existe, então por que, que existe pílula do dia seguinte? Essa é a pílula anti-Lula. Não, porque ela é um placebo. O Lula morreu ontem. Quer dizer que se o Lula tomar essa pílula, ele vai preso, então. É, porque ele foi preso. Então ele tomou a pílula. Tomou. Vai saber. Será que eles vão fazer uma HQ do Lula, um Reino do Amanhã 2? Caralho, seria foda, né, bicho? Aí, tipo assim, a Manuela Dávila assumindo um posto dele enquanto ele tá fora. Quem tomando. É Manuela... Quem é Manuela Dávila? Aquela gostosa do caralho. Eu não sei. Ela é do. Ela é do PC do B, é? PC do B. Ela é. Terceiro B. PC Siqueira. Eu estudo no terceiro B. É, informação relevante pro podcast. Tá, vamos tentar retomar a conversa aqui. E o Alec, porra, do Zoi? Quem que ele seria no anime do YouTube? Ele seria o Mineta. Ele seria o Mineta. Tá. Não. Ele é mais importante que o Mineta. Pô, e o Whindersson Nunes? Ele ia ser quem? Cara, o Whindersson é tipo aquele cara que tá em alta, assim, sabe? E aí. Só que ninguém dá muita bola pra ele, porque, tipo assim, eu não vejo ninguém dando realmente importância pro Whindersson, apesar dele ser o maior youtuber que tem. Quem queria ser? Tipo, sei lá, algum personagem assim. Porra, bicho, o Whindersson não tem tanta relevância, assim. Você pega os maiores youtubers aí, tá que ele é o mais pica, assim, o que tem mais número, só que ninguém, tipo, o Whindersson, sabe? Ah, isso é verdade. Ele ia ser o Gohan, então. Ele ia ser o Gohan. Ele é o Gohan. Ele é o Gohan. Você é um. Não, é o Mr. Satan. Mr. Satan. Eu acho que. É eu verdade. Acho que, não, eu acho que o Whindersson Nunes nem ia ser de anime. Satan, ele tá ali com todo mundo ali, menos pra gente. Eu acho que o Whindersson Nunes nem ia ser de anime. Ele ia ser a Paola Bracht. Porque ia ser a gêmea de rico e a gêmea de pobre. Puta merda, cara. Caralho, ele devia ser o Cavaleiro de Gêmeos. Verdade. O Cavaleiro do Bem e o Cavaleiro do Mal. Sim, o Rico e o Pobre. Ou o Cavaleiro de Câncer. Não, Cavaleiro de Câncer é o Gabriel Félix. Que moda. É, realmente. Por quê? O Aldebaran. Então, de touro. Eu preciso dizer quem seria o Aldebaran. De touro, mano. Fez nada. Ah, inclusive, figurante fez um. O Diários, então, é o PC Siqueira, então. Ah, sim, não. Igual o Saitama falou, o Lula é um deus do Noragami, né? É, ele é o deus do Noragami. O Cavaleiro de Peixes é o Bolsonaro. Acabou. Ação final. É que você tá. Se você tá escutando isso, você devia fazer algo mais produtivo da sua vida, porque isso daqui não acrescentou em nada, a gente não chegou em lugar nenhum, você tá procrastinando. Você devia estar estudando pra prova de segunda, mas tá aqui escutando podcast. Não, vai saber se a pessoa não tá ouvindo esse áudio pra melhorar suas isso. Esse áudio não isso caiu no Enem daqui uns 10 anos. Exato, você tá aqui escutando podcast e não sabe o que é uma mitocôndria. É uma mitocôndria. Aliás, o Mitosanic tinha que estar aqui pra explicar, né? Pegar os besouros lá. É verdade, eu tô com umas dúvidas sobre Stardust coisas. Crusaders, sobre a parte 3 de Jojo. Eu gostaria que ele me respondesse. Podem mandar mensagem pra ele, perguntando se vocês tiverem dúvidas sobre o Jojo. Ele é o cara mais entendido no assunto. É verdade, por enquanto, só me mandem mensagens de apoio, porque ele tá... Ele correu demais. Na recuperação, ele tá aproveitando o tempo em repouso pra rever todos os episódios de Jojo. Correu as cegas e bateu o nariz na parede. Como, falando sério aqui agora, um dia esse podcast vai ficar tão famoso que a galera vai cair no gemidão. No gemidão não, né? Vai cair no podcast do Batman. Esqueci. Opa, caí no podcast do Batman. Pessoal que não consegue tirar o vídeo e vai ouvir o podcast inteiro. Não, vai cair no Enem uma citação do Luffy, assim, sabe? É, vai ser igual aquelas artes modernistas. O que ele queria dizer com isso? Eu esqueci. É como diz aquele ditado popular. Eu esqueci. Então, a minha consideração final, né? É a minha vez? É a sua vez. É, eu vou fazer uma pergunta. A que ponto caminhou esse podcast? Provavelmente caminhou com as pernas do Roberto Carlos. Na real, cara, eu acho que. Se tivesse caminhado com as pernas do Nando Moura, a gente tava na metade dele ainda. Eu acho que o título que a gente escolheu pra esse podcast foi, foi uma premonição do que ia ser o episódio 1, cara. Todos os outros talvez. Sim. Espero que sim. Porra, foi do caralho isso aqui, apesar de ter sido bem aleatório. Foi muito aleatório. Apesar do, dos peidos da farofa não ter aparecido também. É. Mas esse foi o que mais combinou com a, sabe, com a essência da página, sabe? É, foi um bom episódio 1. Então, verdade. Minhas considerações finais são... Foi bom. Eu acho que ninguém espera muita coisa da gente mesmo, né? Justamente. Essas eram minhas considerações finais. Obrigado por falar minhas palavras, Saitama. Ninguém espera nada da gente mesmo, então. Se você gostou disso aí, é, obrigado. A gente posso... é tipo o Naruto mesmo, né? É sempre aquele personagem, o protagonista que ninguém dá uma foto, ninguém aposta nenhuma ficha. Nem os pais, né? A gente é tipo a Black Bull de Black Clover. O Cluck tá sempre em último lugar. Caralho. Então hoje, nesse podcast você aprendeu muito sobre Hunter x Hunter. E sobre Tokyo. Aprendeu que se você quiser ser imortal, você já sabe a dica, né? Tome muita pílula do dia seguinte. Aprendeu que o zangado aprendeu talvez que... seja o Felipe Neto. Sim. Aprendeu que eu... Esqueceu? Aprendeu que ninguém... Pô, tô fazendo piada comigo aí. Deixa eu chamar o Summiter pra me defender. Ele louve que você vai fazer. Eu vou chamar o Summiter pra me defender. Alguém sabe imitar o Lula aí? Pra homenagear? Todo mundo pensa que sabe imitar o Lula. Caiu. O Lula e o Silvio Santos, né? Sim, todo mundo também pensa que sabe imitar. Silvio Santos, eu comecei a aprender a imitar ele, só que eu já esqueci. Normal. Na verdade, normal, você véio. Pensa. Mas a imitação tava uma bosta, posso te garantir. É, tava uma bosta. Será que o Dudu Camargo ele fica o tempo todo tentando imitar o Silvio Santos também? Mano, eu nunca vi o Dudu Camargo na TV, só vi no programa do Silvio ele Santos. Ele é um mini Silvio Santos, ele é um clone do Silvio Santos. Peraí, eu nunca vi. Eu só vi ele no programa do Silvio Santos, eu não vi o programa dele. Mas é na TV, caralho. Não, mas tipo assim. Nunca vi ele num programa dele. Mano, eu tenho uma teoria sobre o Dudu Camargo, tipo assim, ele ficou tanto tempo tentando imitar o Silvio Santos que aí ele não sabia mais quando ele parava de tentar imitar o Silvio Santos, então ele ficou imitando o Silvio Santos pra todo sempre. Será que o próprio Silvio Santos, ele tá tentando imitar um outro Silvio Santos antecessor? Caralho! É Silvio tipo, Santos é o All Might, né? É, vai passando de geração pra geração o Maui Foral. Caralho. Eu vou fazer um texto pro blog sobre isso. Sim, o sucessor do Silvio Santos ia ser o Celso Portiolli, só que ele não conseguiu adquirir o Maui Foral. Pode ver que o sucessor do Alborguete é o Ratinho. Sim. Só que o Ratinho não atingiu a perfeição. Ele pro empacou, jogo, né? Empacou no meio do caminho. Paulo Cogos aí, hein? É só de voo em voo. O neto dele, depois o neto. Quem? No Jojo, mano. Mano, aliás, o Silvio Santos não tem. Quê? Não tá presente. Quem entende dessas coisas é o Ângelo, eu não entendo nada de. Pois é, bicho, Jojo. Aliás, o Silvio Santos, ele tá procurando sucessor assim porque ele não tem nenhum sucessor da linha sanguínea pra passar o Maui Furó. Tem o neto dele, aquele Thiago Abravanel. Ele é gordo. Não, é. Ele é gordo. Tipo, qual que é o seu preconceito com gordo? Gordo pode ser herói, é um herói gordo? Pô, ele foi pra Globo, pronto. Já tem um argumento. Ele foi pra Globo, traiu, ele renegou. Mas o Silvio Santos também já foi pra Globo. Ué, como assim? Não entendi. O Silvio Santos também já foi pra Globo. Já? É sério? Sim. Tava vivo? Já viu o stand-up de Faustão no SBT? Não, mano. É muito bom, cara. O Silvio Santos fazendo stand-up. Não, o Silvio Santos não, o Faustão fazendo stand-up. Eu vi isso, é muito bom mesmo. Eu acho que o Faustão devia abrir um programa dentro do programa dele, tipo, em vez de colocar as cacetadas, ele abrir um reagindo aos memes da South American Memes. Eu já tenho, ué. Não tem aquele programa lá do Zap? Ah, não, ok. Ah, agora o Zap é da Rede TV, eu acho que tem. É, agora tem um bola agora rindo o tempo todo. Acho que eles pagam bola só pra rir lá naquela porra. Mas agora uma dúvida, quem que é o sucessor do O Louco Meu Foral? É mesmo, né? Eu acho que vai morrer. Vai tem morrer o Faustinho. Ali. O Faustinho. Aquele que jogou pipoca em cima. Aí, Cara, o eu acho que a gente tá vivendo o auge do Faustão, sabe? Então a gente não tem um sucessor ainda. O autor, né? Como assim, já parou a ferida que... dele é da cirurgia. Ah, é, né, velho? Ah, é verdade. Já você pode perceber que ele tá igual o All Might mesmo, viu? Que ele tá ficando magro e acabado, né? Caralho. É verdade, velho. Mas esse aí é o aquele cara lá que fazia o cara de pau? Leandro Hassum. É, o Leandro Hassum, ele sugava a energia vital dele, né? Caralho, eu acho que o Leandro Hassum, eu acho que o Leandro Hassum, o sucessor dele é o Porchat. Por quê? Porque eles gritam, eles fazem esse humor gritado aí, tentando ser engraçado. Gritando. Ah, é verdade, verdade. Porta dos... Por isso que ele ficou magro. De tanto gritar. Oh. E o... Não, pô. E aí, é lá o... De tanto gritar. Quem que é o Marcus Mellin? Quem que é o sucessor dele? Porra. Os caras nem sabem quem que é. Também não sei. Não, eu sei quem é. É o parceiro do Leandro Hassum, só que eu não sei quem é o sucessor. Acho que nem tem, né? Acho que esses que são irrelevantes, eles morrem. Não fica ninguém pra passar o legado. Mas e o... O Iaia lá? Não, é tipo... O Sérgio Malandro? O Sérgio Malandro. O Iaia. É o Anderson Nunes. Não, é tá de brincadeira. É, Anderson Nunes é o sucessor. Não sei, cara. Mano, vocês já pensaram, tipo assim, em vez de televisão, começar a ser só o YouTube, tipo assim, o Anderson Nunes virava o novo Silvio Santos. Tipo... Ah, não. Não, não. Zangado, não. Tem que ser. Caralho, YouTube, é verdade. Uma plataforma não, de merda. O Zangado seria o Sombra. Não, o Silvio Santos então ia ser o Felipe Neto. Verdade, caralho. Infelizmente. Ó, quem que apareceu agora? E aí, aqui é o Zangado. E hoje dia de vale ou não a pena jogar? Vale ou não a pena jogar aviãozinho na plateia? Oh, alguém sabe imitar o Venom Extreme? Não. E o Feromanos? O Feromanos é massa. Bom, o Venom Extreme vem pronto, né? Ele seria a Xuxa. Bus, pessoal, que fala Feromanos. Que taço bosta, velho. É, foi mal, mano. Não sei imitar ninguém. Sei imitar o cacete, mano. Você sabe imitar o cacete? Não, o cara lá, velho. Astade. Astade, mano. É o cara que faz o... O Luffy tem a melhor memória do mundo, cara. É incrível. O Luffy, ele consegue imitar aquela peixinha lá do Nemo, que eu esqueci o nome, a Dolly. Ah, tá. Não, que frase foi essa? Ele consegue imitar a peixinha que eu esqueci o nome, a Dolly. É Dolly. Como é que chama aquele anime do Naruto? Como é que chama aquele que tem... Procurando, né? Vocês já conheceram pessoas que chamam o anime... Não, chamam o personagem principal com o nome do anime, mesmo o personagem principal não tendo o nome do anime. Eu gosto bastante. Mano, tipo, pra mim o Assassin's Creed é um personagem foda pra caralho, tá ligado? Eu prefiro o Dragon Ball. Eu tinha um amigo que chamava o Ichigo de Bleach. Ah, é, o Bleach lá. Aí... O Mai, o Moa, o Shindeiro. Sim. E o Mônica? O Mônica que sempre tenta pegar o Sansão da Mônica. Ah, é mesmo, né, velho? Turma do Cebolinha. É normal o pessoal chamar os personagens pelo nome do anime. Todo mundo chama lá o velho de mim de papai. Chama o Sérgio Berrateiro de Matador de Onça. É verdade, né? Não, ninguém chamou o Faustão de Domingão do Faustão. Tipo assim, olha lá, o Domingão do Faustão. Não. É porque o nome do anime antigamente era só Faustão. Daí mudaram pra Domingão do Faustão quando ficou exclusivo ao domingo. Mas será que já aconteceu? É mesmo, né? Eu tenho uma dúvida. O cara lá do Globo Repórter. Será que já aconteceu? Uma dúvida aqui. Será que já aconteceu o processo inverso? Tipo, criaram o programa lá e chama o Carlos Massa. O programa vai se chamar o programa do Ratinho. Aí as pessoas começam a chamar ele de Ratinho. E fala, vou mudar meu nome aqui. Cara, eu tenho uma dúvida em relação ao dia da semana. Tipo assim, já tinha domingo, ou se depois criaram o Domingão do Faustão, que começou a chamar domingo o dia, sabe? Talvez era tipo, sei lá, o dia depois do sábado. É uma boa teoria. Porra, é verdade. É verdade isso. Eu não lembro de existir domingo antes do Domingão do Faustão. Eu também não. Nem eu. É verdade. O que as pessoas assistiam? Eu também não lembro de existir sábado antes do Sabadaço com Gilberto Bastos. Eu não lembro de ninguém falar bom dia pras pessoas antes do Bom Dia e Companhia. Eu não lembro de ninguém falar boa noite antes do William Bonner. Nossa, a gente tá sendo moldado pela televisão, manipulado. A gente é alienado. É, todo mundo é alienado. Cara, como o Lula vai ser preso amanhã se todo dia tem jornal hoje? Que bosta, nossa, é mesmo. Não, eu já refutei isso. Eu falei, se existe pílula do dia seguinte, então tem como anular esse negócio aí, essa magia. Eu não tava na hora. É. Tem um jornal. Ô, Blake, fala. Você assistiu a TV do Goiás aí, né? Não, ele assistiu. Japão, porra. Não, é porque tem um jornal aí, eu acho que na... Galera. Isso. Tô ligado, é top. Tem o Matheus Libertador. Não, Libertador não, Matheus Ribeiro. Sei lá, eu não assisto. É porque tem uma parte lá, tem um quadro lá que tem a música do Bleach, mano. Na moral. Sério, tem um trecho da música do Bleach. Eu nunca consegui encontrar esse quadro no YouTube pra poder baixar o vídeo. Oi, mano. Oi, a nossa é essa, né? Não, a música do Bleach. Caralho. Mano, mas, tipo assim, esse... Pergunta séria agora. Desculpe te interromper, Blake, por favor. É, tipo, Naruto... Olá? Ó, Ichigo, Goku, Natsu e Naruto derrotariam os Vingadores? Os Vingadores dos filmes. Ah, eu achei que fosse os Vingadores do Caverna do Dragão. Cara, os Vingadores também. Do filme são tão muito... Eles derrotam o Vingador, sabe? Do Caverna do Dragão? Não, porque o Vingador, ele é o verdadeiro personagem do bem. Então eles vão derrotar a Uni. Sim. É, a Uni, ela é... O Vingador é o protagonista, na verdade. Isso aí. Ele tá tentando vencer. Bicho, mas o os Vingadores do filme são muito fracos, sabe? Comparar com o Goku, porra. Você tem que fazer comparação, tipo, Goku versus Saitama, quem ganha? Aí é... Não, mas só uma coisa aqui, eu tenho uma teoria. Eu acho que o Vingador do Caverna do Dragão, ele é só um cara que é anti-armamentista. Ele só tá querendo tirar a arma das crianças. Ah, entendi. É anti-armamentista. Sério, pera, já. Ó, oh, sabe quem tá entrando? O amigão lá do Michael Kilster. Ó, ele falou, pera, já tô entrando. Não, ele. Não, agora, porra. Agora não, pô. Tchau. Bora cancelar naquela parte. Fico lindo. Vai embora, dá tchau. O Eduardo vai entrar ou não? Não, vai embora dar tchau aqui, a gente sai da ligação, ele entra e fica sozinho. Trollamos ao vivo e olha no que deu. Alguém. Não, faz assim, alguém sai e coloca um vídeo do Michael Kister bem alto. Aí ele vai entrar e vai ouvir. Tem Michael Kister no YouTube? Não, acho que ele não faz isso. Pronto. Tá, ô, Lu, pausa aí, bora só despedir aqui, dar nossa mostra, tchau. Por quê? Aí a gente sai, você... Não, aí o Lu coloca aí o vídeo pro Vitalino entrar. Ah. Então bora só falar tchau mesmo, até o tchau. Próximo, essas coisas, tchau. Tá bom, tchau, até o próximo. Bom, já deu as considerações final já, mano. Não tem pergunta da Plata. É mesmo, né, nós nem responder pergunta da galera, não? Ninguém perguntou nada. A gente tá com tanta moral, sobrou um monte. Tanta moral que ninguém perguntou nada. Faz o seguinte, se depois de todo esse podcast aqui com tantas teorias, alguém ainda tem uma dúvida, deixa aí nos comentários. Ou na caixa postal aqui, que a gente vai deixar aqui na descrição. E você manda a sua dúvida que responderemos. Maceta o dedo no like. Clica no sininho. Sim, clica no sininho. Sempre no sininho. Prova que você é foda. Fecha um olho. Seja um fodinha também. E clica no curtir com o cotovelo. E digite. Faça parte. Batata. Da NBK Ideias. E seja uma Carolzinha você também. Sim. Carol Cat. Panicat do... É mesmo, né? Não... Como é que é? O Pânico que inventou essa parada aí? Não. Não foi o Pânico. Ô, Luve, mulher gostosa, quem inventou foi Deus. Quem inventou diabetes? Foi o diabo? Panicast, muito bom. Panicast. Zapcast, tinha que mudar o nome pra Zapcast. Não, como é que é? APCcast? Não. É, APCcast. É esse mesmo. É. PC. Que ponto caminhou esse podcast? Pronto aí, você acaba aí na edição. Sabe o que é foda? Não, okay. Tem que terminar de um jeito foda. Pô, agora que eu lembrei daquele cara lá que explicava pro Zezinho porque que não podia falar. Não. Ele explicava as coisas lá porque os meninos só falavam porque sim, Zezinho. Apareceu um maluco lá pra explicar. O que você tá falando? O Lucas tá muito louco, velho. Ai, caralho. Pô, vocês não lembram, não, velho? O Zezinho lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, tá, cara. O Zezinho não manjava de nada. Aí os moleques do mal, os moleques não compreendiam o moleque lá, o menor, aí não explicava as coisas pra ele. Aí tinha que aparecer o fenômeno lá do Ronaldo. Nem sei, maluco lá. Ele não lembra. Esqueci. Não, eu não lembro dele, agora, não. Mas agora a gente tem que parabenizar. A memória dele foi longe. Pena que deu uma falhada. Só lembro de coisa inútil. Não, mas deu uma falhada aí. É uma memória foral. Ele usou todo o poder e depois ficou com a memória fodida. 5% da capacidade só da memória que ele controla por enquanto. Exato. Isso aí. Ele usou 5% e afetou. Não, usei 10% agora. Mano, já faz. Eu acho que uma hora que o Saitama fez as considerações finais. A gente já passou uma hora, não sei. Tem mais meia hora. Eu já nem sei mais o que a gente tá fazendo, cara. Que ponto que a gente tá esperando o Michael Kister. Chegou aí, cara. Ué. E aí, boa noite. Sou o Ritalino Sub-Zero. Como é que vão vocês? Eu tô um pouco mamado aí, mas tudo bem. Não, isso daí só acrescenta, cara. Quanto pior você tiver, melhor pra gente. Exato. Bom, o tema de hoje é que a gente não tem tema. A gente tá duas horas falando nada com nada. O que você tiver a acrescentar, já acrescenta. Mas quem tá escutando, muito, mais ou menos. Será? Olá, pessoas, que vos fala, sou eu, Michael Kister. Ah, não, de novo não, velho. Nossa, meu celular até caiu aqui, velho. Mas fala um pouquinho, por que você não gosta do Michael Kister? Não vou falar, não. Tá gravando aí? Não, a gente corta. Eu acho que o Brasil merece. Não, é uma das maiores rivalidades dos animes, é essa. Então vamos falar do programa do Ratinho, que é um anime muito bom e tá saindo mais uma temporada aí. Ô, Sub-Zero, eu tenho que fazer um comentário. Entrou em hiato nos anos 2000, né? De 2006 até 2009. Ele entrou em hiato, né? Porque o criador do programa do Ratinho, o Carlos Massa, né? Que é o mangaka, ele resolveu criar o Jornal da Massa, né? Aí ele deixou em ato o programa do Ratinho um tempo ali. Só que quando voltou, ele voltou meio defasado, porque ele voltou sem o Tonico. Tô morrendo aqui, cara. Caralho. Silvio Santos é o maior mangaká da TV brasileira, cara. Não, o maior mangaka é o Silvio Santos, né? Porque ele é o dono da editora. É, lógico. Quem vocês acham que ganha na porrada? Na porrada mesmo, agora sério, hein? Quem vocês acham que ganha na porrada dos animes, hein? Faustão ou Ratinho? Não, Ratinho, mano, velho. Ratinho ganha, né? Não, pera aí, o Faustão é lento. Ele tem a resistência, né? O Faustão, ele é um cara resistente. Mas ele é lento, viu? O Ratinho, cara, é rápido. Não, o Faustão, ele trabalha com psicólogo. Vai ficar, cara, falando algo louco, meu. O Faustão não aguentou a Galisteu. Não, mas o Ratinho é um psicológico forte. O cara, ele entra diretamente na mente da pessoa. Você vê o tanto de confusão que acontece dentro do programa dele. Ele entra na mente das pessoas. Ele é discípulo do Alborguete, cara. Não, a gente tem que deixar uma coisa clara aqui. Pode ou não usar cacetete na luta? Pode, a arma é válida. Então o Faustão pode chegar de relógio. Pode. Claro, eu vou dar um mijão ali e já volto, hein. Só que assim, o relógio dele é mais apelão que o cacetete, né? Porque o relógio dele para o tempo. Será que o relógio dele é mais apelão que o Omnitrix? É, eu acho que o relógio do Faustão, ele se transforma em 10 apresentadores. Ah, não, o relógio dele é pra controlar o caçulinha. Ele dá o comando pro relógio, deu o caçulinha faz. Caralho, pera aí. O Ritalino foi embora? Não, ele tá aí na chamada. Mano, tô parecendo mijar, não foi? É, tô ouvindo a discussão aí, tô analisando aqui com calma, friamente. Isso aqui é uma. Vou fazer um comentário aqui, Ritalino. Eu esperava outra voz vindo de você. É, também, cara, eu tô decepcionado. Chão. Não, a voz é legal, só que eu tava esperando outra coisa. Do Saitama, de todo mundo, na verdade. Eu esperava a voz do Michael Kister. Mas será que você não gosta dele? Oi? Você realmente não gosta dele? Realmente. Caramba. Acho que já deixou claro, já, né? Todo dia um poste diferente. Devia ter uma paga, viu? Tá ali, né? Tipo aquele personagem que foda que só aparece no terceiro episódio da anime. Ele é o Ranger Branco. É, o Ranger Branco. Mal, não pro lado do lixo, né, velho? Você vai quebrar o coração dele. Então, vamos fazer as segundas considerações finais aí. Terceiras. São as terceiras, não? Bom, o que eu tenho a dizer. E é só isso mesmo. Beba uma cerveja aí, não lembro de anime, de beber mope. E se vocês verem uns caras com namorada aí nos eventos de anime, pode dar porrada mesmo, que não é nem pra ele estar aí. Um abraço, beijo. O que eu tenho a dizer é o seguinte: desculpe por tudo isso que você escutou. Exato. Eu vou complementar, eu vou pedir desculpas também da minha parte. É, 3 horas, né? A gente tá pedindo desculpa porque a gente fez a pessoa que tá escutando procrastinar. Ela devia estar estudando pra prova de segunda. É igual o lendário Sumiterre? Falta quem fazer a consideração final? Falta o Black Hill. Então faz. Pode fazer primeiro a sua, Luiz. Esquece a sua, hein? Ah, mano, sei lá. Esquece a sua. Eu não tenho o que considerar aqui, não. No... Cara, então. Não, calma lá. Vou pensar uma coisa aqui. Voltei. Quem voltou? Eu. O que vocês estão rindo? Eu, ué. Você tinha saído, Saitama? Tinha. O som vai estar diferente. Vai ter o único sério nessa porra, tá ligado? Ih, mano. Nossa, velho. Saiu. Mano, as considerações finais, pelo amor de Deus, velho. Eu já falei, já. É, acho que só dava pra complementar, né? Sinto muito por fazer todo mundo perder o tempo. Sinto muito por esquecer as coisas que eu falar e eu acabo esquecendo. Cara, eu queria. As minhas considerações são que eu queria pedir desculpa, mas não pra você que tá ouvindo, mas pros meus pais, por eu existir. Tá fazendo processo de pessoa que tá fazendo um podcast. É. Pois é. O filho da vizinha é engenheiro. Teu primo passou no concurso, né? Sempre tem essa história, né? Foda. Meu filho é professor na faculdade. Ah, meu filho é médico. Ah, meu filho é. Mas tem um amigo meu aí, cara. Tem um amigo meu aí que ele vai se virar famoso, mano. É, cara. E ele vai arranjar uns trabalhos pra mim, fazer uns bicos e tal. É o Harrison. Não sei se você conhece. Ele é o autor do próximo mangá de sucesso, né? Da Shonen Jump. Próximo One Shot. Sim, sim. Não, one shot não. É uma serialização mesmo. Beleza. Vamos combinar de fazer o próximo podcast, todo mundo bêbado. Pô, fica a promessa de que o próximo vai ser melhor. Exato. É junto com a promessa do Hentai da Carol. É. Um dia a gente faz alguma coisa que preste. Não vou fazer mais não. Eu fiz e todo mundo desprezou aí. As pessoas não sabem valorizar a arte. É isso, cara. Fica aqui a minha indignação. É essa a minha consideração final. Porra. Não, mas eu vou deixar minha consideração final, que as pessoas não sabem. Amanhã, pelo menos, espero que o Palmeiras seja campeão. Pelo menos foi uma alegria nessa porra. Olha aí. Ele chega de xingar, vamos. Saitama, encerra isso. Encerra aí, por favor, cara. Agora toca lá o tamborzão japonês. Pronto. Que isso? Que porra é essa? Kanojo doteru, karega o doteru, minasan o doteru, tanoshimi daro, hina ongaku ima kikoeru yo. Neshi anata ga tanoshii dattara shita made ite shita made de minasan o minagara issho ni odotte issho ni odotte aha moshi anata ga tanoshii dattara shita made ite shita made de minasan o minagara issho ni odotte issho ni odotte aha Moshi anata ga tanoshii dattara shita made ite shita made de minasan o minagara issho ni odotte issho ni odotte aha moshi anata ga tanoshii dattara shita made ite shita made de minasan o minagara issho ni odotte issho ni odotte aha Kanojo doteru, karega odoteru, minasan odoteru, tanoshimi daro, hina ongaku ima kikoeru yo. que desce, que desce. Ela desce, que desce, que desce. Ela desce, que desce, depois quebra de ladinho. Oxia na tagata, no xida tara. Estamade, ide, estamade. Terminação, minagara. Ishoni, odote. Ishoni, odote. Aham. Moxia na tagata, no xida tara. Estamade, ide, estamade. Terminação, minagara. Ishoni, odote. Ishoni, odote. Aham. Kanojo, odoteiro. Carega o doteiro, minação o doteiro, tanoshimi daro. Hirie nao gaku ima kikoeru yo. Kanojo o doteiro, carega o doteiro, minação o doteiro, tanoshimi daro. Hirie nao gaku ima kikoeru yo. Pô, é verdade que nós vamos lançar um Hentai da Carol? Não. Ah, eu lancei, mas você percebe que as pessoas não sabem valorizar a arte, né? Infelizmente. Agora que estão fazendo MV com música de qual banda? Exato. Hã? Tipo, Linkin Park morreu, né, velho? Fazendo... A gente vai fazer MV de qual banda. MV com qual banda agora? É verdade, é uma questão aí. Agora é... Tequila Justice. Tem que começar a dar valor ao cenário musical brasileiro, né, cara? Mais ou menos brasileiro, né, porra? Pô, esses dias eu tava vendo uma live dele, velho. Eu acho que seria interessante um conceito diferente, tipo usar música sertaneja pra fazer MV. Imagine um Jorge Mateus tocando, assim com Naruto e Sakura, um Fernando Sorocaba na luta do sertanejo Gara. Vai dar bom pra fazer aqueles MV românticos, não, né? Aqueles filmes românticos lá de anime. Coloca o Kirito lá junto daquele harem lá, todas as meninas querendo ele, colocar a música de fundo, Agora Eu Fiquei Doce.